mesmo, só por você. Estilo do MPB, com a pagode romântica. Reflexo. Se um dia eu passar por você e o meu olhar não te procurar, não pense que foi por orgulho, talvez só esteja a me cuidar. Às vezes a vida é corrida demais e a mente se perde sem direção, mas dentro de mim, nem no fundo, você ainda tem um lugar, meu coração. Se eu passar por você e não falar, não é desprezo, é distração. Talvez o mundo dentro da cabeça, pesando mais que a emoção. Se eu não sorrir, não é desfeita, é só um cansaço de viver. Mas se o coração lembrar do teu nome, pode saber, nunca deixei de te querer. Tem dias que a alma se fecha e o corpo só quer se esconder, mas mesmo em silêncio eu penso o quanto foi bom te ter. Você pode chamar de ausência, mas às vezes é só proteção. Tem gente que carrega feridas e aprende a amar na contramão. Se eu passar por você e não falar, não é orgulho, é distração. Talvez um vento dentro da cabeça, pesando mais que a noção. Se eu não sorrir, não é desfeita, é só um cansaço de viver. Mas se o coração lembrar do teu nome, pode saber, nunca deixei de te querer. Tem dias que a alma se fecha e o corpo só quer se esconder, mas mesmo em silêncio eu penso o quanto foi bom te ter. Você pode chamar de ausência, mas às vezes é só proteção. Tem gente que carrega feridas e aprende a amar na contramão. Então se um dia eu passar por você e o silêncio falar por mim, escute com o coração aberto, tem sentimentos que não têm fim.